Warm and take level 350, PSS now received from frequency 12545, enable 1685, so on. identificação, mas tem a 390 que chama de Xangá, foi na proa de Natal. que encontra de 3.7. Acione a identificação, mantenha 370, reforça a posição Atena, alterne Amazônia com 2615 e 13370. difícil, na frequência 1.875, alternativa 2.845, ou ainda o 2.455 ou 1.852. Ou ainda 1.245. Mantenha 390, chame Recife, 12545, alterna 2085, ou no 080. dia, sua identificação, mantenha 350, vigilante horário. Juliette, papá 363.